Paz do Senhor. Como é bom lembrar os amigos na hora de uma vitória. Jesus, quando ressuscitou, as Marias foram até o túmulo e ele não estava lá. E alguém disse, ele ressuscitou. Vá e anuncie aos discípulos dele que Jesus ressuscitou. E não esqueçam de avisar a Pedro. Isso me mostra a amizade que tinha Pedro com Jesus e Jesus com Pedro. E hoje eu lembrei das minhas vitórias e quero contar para os meus amigos a minha alegria. Hoje faz 33 anos que eu me casei. E eu me lembrei dos meus amigos até hoje. Dagoberto, Heloísa, meus padrinhos de casamento. Meus irmãos, que foram padrinhos do meu casamento. Pastor Walter, que fez o meu casamento. Irmã Euclide, minha tia amada e outros tantos. Isso só para lembrar e confirmar que amigo não esquece dos seus amigos. Jesus não esquece dos seus amigos. Você é amigo dele? Ele não vai esquecer de você nunca. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.